8806, decolado, de pra 1500. Gol no 8806, contato radar, fly para 230, sai da PUC. Perfil da PUC, 230, 806. Foxtrot, Tango, Oscar, prossiga. Confirme o transponder acionado. O Papa Tango, Fox, Tango, Oscar, Tony, código 0135, mantendo 1.500 pés via corredores, reporte, Través de Veracruz. Gol na 754, Recife 12545, alternado 12085, bom voo. 2545, 2685, boa nave. Oceaner 6210, indicada. Indicada, 260. Feito. Controle Salvador, muito boa tarde, o 3805 decola cruzando 1200, a sua escuta. Trip 5595, identifique chegada mar e desce, mantenha o 060. O Chanel 6141 indicada. Tá com 2540. Sente, mantenha 250 o Chanel 6141. Oceaner 6210, reduza para 2209. Reduzindo 220, Oceaner 6210. Controle Salvador, tá 3805, decola, cruzando 2500, você escuta. Contato radar, sua para 340, saída da EL. 340, a possibilidade de voar a posição da EL, senhora? Controle Salvador, 35626. Tá 3805, copiou o controle? Negativo, foi intercortado. Gente, autorizado a dar presente voar Leda, após Leda Eudes subindo para o 340. Leda, Leda Eudes, muito obrigado, 3805. Trip 5626, contato radar agora estabelecido. A 7 milhas da posição coral, Buena Pro de Bons para interceptar a chegada, reporte no ideal de descida, trip 5626. O trip 5595, controle. Gente, Whisky Charlie Mike, serviço radar terminado, mantenha o nível 120, chame controle Ilhéus 1201, bom voo. Trip 5595, controle. Kilo Romeo Oscar, 1.500 pés, corredor Veracruz, reporte Paripe. Oceaner 6141, confirme a proa? Tá fazendo um pequeno desvio à direita, mas já tá voltando na proa de gelo. Gente. Salvador, trip 5595, informação Quebec para descida, boa tarde. Trip 5595, a senhora identificação, autorizado chegada à mare, desça e mantenha o nível 06200. 06200 na mare, identificou 95. Na proa de Duna tem condições de completar a aproximação? Afirmativo. Sente, autorizado da presente Rua Duna, em descida inicial para 2.500 pés, do ajuste 1013, retorno estabilizado. Duna 2.013, vai do ataque estabilizado. Gol 1806, Recife, 12545, alternado no 2085. 2545, 2085, boa tarde. Boa tarde. Kilo Romeo Oscar, desça para 1.000 pés, ajuste 1013, reposta atingindo. O trip 5595 copiou a descida para o 060. Afirmo, está descendo nesse momento. Copiou para o 060. Afirmativo. O trip 5626 foi pelô. Gato, pelô. Atingiu 050-6290. Gente, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 3, o Oceaner 6210. 3.013, 6210. Gente, o Oceaner 6141, desça para 2.000 pés, ajuste no 013. 2.013. Trip 5595, está presente Rui na proa de Itape, em descida para o 050. Itape 050, 5595. TAM 3805, Recife, 1251, alternado no 3325, com voo. 1251, alternado no 3325, para o TAM 3805, obrigado. Oceaner 6141, para o localizador, completa esquerda, 150, nesta proa intercepta, reporte estabilizado. Esquerda 150, vai reportar estabilizado. No localizador, 6141. Oceaner 6141, no complete final, torre 118612, bom pouso. 18,6, obrigado. Oceaner 6210, desça para 2.000 pés, ajuste padrão, livre LS, reporte estabilizado. Para 2.000, livre LS, reporte estabilizado, 6210. 5626, ideal de descida. Trip 5626, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 4.013, 5626. Afirmativo, Fox, Tango Oscar, reporte Paripe. Kilo Romeo Oscar na proa de Paripe, reporte sobre Paripe. Autoriza para a rotatória para o Romeo Oscar. O Kilo Romeo Oscar mantém a Paripe. Mantém, Oscar. Controle Salvador, voo 1924, decolado Pucaracaju. Voo 1924, contato radar, voo para o 350, saída Puca. Subindo ao 350 na Puca, voo 1924, obrigado. Localizador 6210, visual. Oxané 6210, complete final, torre, 118 mesmo pouso. 26, obrigado. Felipe Romeu. Controle em Felipe, tá o Romeu. Pelo Romeu, você reporte rotatória. Rotatória, ó. Trip 5595, desça para 2500 pés, ajuste channel 0 no 2, livre LS. 2500, livre LS, portaria estabilizada 95. Índia November Alpha, na escuta do controle. Índia November Alpha, controle. Joga 17, Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, é, torre 186. 186, obrigado. Posso Tango Oscar na Proje Paripe. Proje Paripe, senhora, mantendo. O senhor tá mantendo a Proje Paripe? Positivo, Proje Paripe. Gente, no radar aparece na Pro 075, a Proje Paripe agora é 030. Positivo, 030, pequena formação, mantendo visual, 1500 mantém Tango Oscar, correção para esquerda. Gente, apenas por informação, Fox Tango Oscar, quando necessitar de desvios, informe ao controle devido à aeronave na aproximação e siga tráfego para o senhor. Positivo, senhor. Tá nele, é, senhor, 5595. 5595, complete a aproximação. Está agora a 3 milhas do marcador, torre 118,6, tem uma pouso. 18,6, obrigado, bom serviço. Alfa, Papa Romeo de Nova Bravo, Alfa 0171, acionado. 11 Novembro Alfa, confirma o corredor que irá manter? Prossegue até forte, 20 milhas fora. Sim, 11 Novembro Alfa, mil pés, corredor forte, reporte 20 milhas. Corredor forte, reporta 20 milhas de Novembro Alfa. Controle ao Papa Romeo, Mike Eco Kilo. Mike Eco Kilo, prossiga. Decolou, estamos em curva pela direita pro ano Manati, mil pés. Estimando lá dentro de mais 20 minutos. Sente, acione código na posição normal, Mike Eco Kilo. Reporte 20 milhas. Já estacionado, 0130. Agora sim, recebo o Mike Eco Kilo. Costa vai passando a palita agora com o Pro de rotatório, senhor. Gente, confere. Reporte visual com o 7. Volta lá. Trip 5626, aponte pelo Duna, descendo para 2000 pés, ajuste 1013, reporte lock. Pelo Duna, descendo para 2000 pés, ajuste 1013, reportará no lock, Trip 5626. Gol 1924, Sam em Recife, 2545, alternado no 2085, bom voo. 2545, 2085. Passando a rotatória, visual cono 7, Tangosta. Torre, 118.6, bom pouso. 118.6, Oscar. Estabilizado no curso localizador, trip 5626. 5626, complete final torre, 118.6, bom pouso. 118.6, grato, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, 600, cruza 1600 na Pucas e Pá. Gol no 600, contato radar, 370 Puca. 0370 na Puca, 600. Atualizado em Janovembro. Atualizado em Janovembro. Mike Eco Kilo. Agora 20 milhas, frequência livre. controle Salvador, gol 1934, passa 1400, saída da El. Contato radar, sua para 360, após 2000, autorizada para o de Leda. Após 2000, vou direto Leda, sobe 360, gol 1394. Alfa, Vitor Juliette, meu pé, corredor forte, reporte 20 milhas. Vou no meu pé, corredor forte, recuperar até 20 milhas, não consigo, Juliette. Vou no meio...